Sezuca Talks, o podcast da Faculdade Sezuca. Sejam bem-vindos ao episódio número 9 do Sezuca Talks, o podcast do Sezuca, gravado em 11 de setembro de 2018. Nosso objetivo é realizar um diálogo entre os cursos, trazendo temas que permitam um enfoque interdisciplinar. No episódio de hoje, o tema é Setembro Amarelo. Eu sou o professor Guilherme Damásio Goulart, do curso de Direito, e estão aqui comigo hoje as professoras Bruna Seibel, do curso de Psicologia, Fernanda Hartmann, do curso também de Psicologia, e a professora Daiane Cicolella, do curso de Enfermagem. Eu gostaria de lembrar que se você nos escuta, pode encaminhar e-mails sobre o podcast, inclusive com sugestões de temas e entrevistados. Para isso, basta enviar uma mensagem para talks@sezuca.edu.br, sendo que talks é T-A-L-K-S. Você também pode ouvir todos os episódios passados do Sezuca Talks acessando sezucatalks.blogspot.com. Isso é um tema um pouco diferente do que a gente está acostumado a tratar aqui, né? Um tema um pouco mais pesado, um tema que é também um pouco de tabu, mas um tema muito necessário de ser tratado, tanto que desde 2015, que se realiza sempre no mês de setembro aqui no Brasil, essa campanha chamada de Setembro Amarelo, que é uma ideia de conscientização nacional visando a prevenção do suicídio. No Brasil, ela foi iniciada pelo CVV, o Centro de Valorização da Vida, e depois passou a contar com a participação também do Conselho Federal de Medicina, o CFM, e também da Associação Brasileira de Psiquiatria. O que nós notamos, enquanto conversávamos aqui antes, é que é impossível não notar essa dificuldade crescente que as pessoas têm em lidar com as suas frustrações e com seus sofrimentos e como isso tem alterado essa dinâmica no que diz respeito à relação com o suicídio, né? Então nós começamos aqui com a professora Bruna Seibel, do curso de Psicologia. Professora Bruna, como é que é essa dinâmica? Como é que, por que é necessário falar sobre o suicídio? Então, os índices de suicídio, eles vêm aumentando e as faixas, né, as faixas etárias também vêm modificando. A gente sabe que hoje em dia esse fenômeno, né, essa questão do suicídio, ela vem acometendo muito mais crianças e adolescentes, né, do que anteriormente acometia, né, e nós podemos fazer uma relação com mudanças sociais também, uhum. Mudanças até em termos de acesso a tecnologias, né? Uhum. Então, nós sabemos, tempo atrás, a gente teve acesso a essa questão da baleia azul, né? Uhum. Que foi um jogo, né? Uma espécie de jogo inventado, que disseminou, né? Com as crianças, com os adolescentes. Hoje em dia, nós também temos, né? Há pouco tempo, ficamos sabendo de mais uma espécie desafio, de jogo, né? Né, que é a Momo, uhum. Né, a boneca Momo. Isso. Então, com o passar do tempo, a gente vai identificando uma série de questões até de nível social, né? Acho que é interessante a gente analisar o fenômeno do suicídio não só como um fenômeno individual, uhum. Né? Como algo de um transtorno ou de uma sintomatologia individual, mas também como um fenômeno social, uhum. Né? Porque a gente sabe que essas mudanças em termos de níveis socioeconômicos, em termos de crises econômicas, em termos de desemprego, isso acaba afetando muito a vida das famílias, a vida, a relação, a qualidade das relações familiares, uhum. Né? Os pais hoje em dia, a questão, a gente até vinha conversando esses dias, eu e a professora Fernanda, com relação ao aspecto da negligência, né? Então, a negligência familiar, né, de pais com filhos, ela não é uma questão de um nível socioeconômico específico, uhum, uhum. Né? A negligência, ela pode se dar tanto em níveis socioeconômicos baixos, porque os pais estão muito atarefados, precisam passar o dia inteiro trabalhando e deixam as crianças muitas vezes sozinhas ou em cuidados de outros adultos que talvez não tenham os mesmos cuidados. Ou mesmo, né? De irmãos mais velhos, que também é muito comum, de né? Irmãos, que não tem ainda competência. Sim. Mas também a negligência, a gente pode falar de níveis socioeconômicos de classe média, média alta, alta, claro. Né? também por conta dos distanciamentos que a própria tecnologia acaba colocando. Uhum. Né? Então, a gente sabe que em muitas famílias, cada um, por exemplo, passa o seu momento de alimentação em um local da casa, né? Uhum. Ou de noite, quando toda a família está em casa, um fica no quarto mexendo no tablet, outro fica no celular, outro fica no computador, cada um com um tipo de comunicação diferente. E aí acaba não se tendo uma qualidade de vínculos importante para o desenvolvimento da criança, para o desenvolvimento do adolescente, né, nesse sentido. Mas a gente sabe que também os níveis de suicídios em adultos também é alto. Sim. Né? É isso que eu queria... A gente também estava falando sobre isso antes, né, e como a questão da tecnologia ela é dúbia também, né? E toda a esperança que nós tínhamos com as novas tecnologias e com a internet, como uma arena pública, né, de permitir o debate livre e tal. Mas ela também trouxe esse aspecto que é muito estranho, né, de afastar quem está perto, né? É, eu acho que o que a gente chamaria já na psiquiatria de isolamento. Uhum. Que de alguma forma o isolamento está sempre muito associado ao transtorno mental, né? E o suicídio é, digamos... o ápice de um transtorno, de um momento de desequilíbrio mental, né? Uhum. E sempre todas essas questões que a Bruna está trazendo, sociais, de reestruturação familiar, de separação, de divórcio, gerou muito também uma condição em que as pessoas elas vivem menos a coletividade e mais a individualidade. Sim. Né? Mas sempre o suicídio não é algo novo, não é algo que aparece agora, é algo que tem a impressão, né, que a humanidade sempre conviveu com esse tipo de problema, né? O que que leva uma pessoa a fazer, se é que é possível falar em uma causa, provavelmente são muitas, né? A professora Bruna até colocou a questão social, né? A cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo, né? A cada 3 segundos alguém está tentando se matar, né? Então, isso são indicadores muito altos, assim. Até o Brasil, por ser um país tropical, que também tem questões climáticas associadas sim, a isso, sim, né? Não é um país com os indicadores mais altos, mas o Rio Grande do Sul é... O Rio Grande do Sul é, né? Sabe que eu estava, enquanto eu preparava aqui algumas coisas para a pauta, eu cheguei até um livro do Durkheim, O Suicídio, de 1897, e eu não imaginava sobre esses aspectos sociológicos, né? Como ele coloca, e inclusive essa questão do clima, né? Mas também outros tipos de pressão, a própria questão do homem, né? Até cai em rol dos laços sociais, a importância dos laços sociais e da fragilização dos laços na questão do suicídio. Né? Ou seja, não é somente uma questão psicológica, né? É muito mais do que isso, né? Muito mais que isso. É. E aí também, enfim, um dos fatores que a gente percebe que são fatores de risco, então, né? Uhum. A pessoa vir a cometer suicídio é justamente ser alguém só, ser separado, não ter filhos, né? Então, naquele momento de impulso, de extremo sofrimento, que isso também eu acho que é importante entender, o suicida, naquele momento, ele sente uma dor tão imensa que ele quer se livrar daquela dor. Uhum. E ele não consegue entender que se ele terminar se matando, ele vai se livrar da dor, mas vai se livrar da vida também, sim, né? Ele quer só se livrar daquela dor. E aí, nesses momentos, fazendo o gancho com o que a professora Fernanda está trazendo, como é importante a rede de apoio, né, para estas pessoas com um pensamento, com a ideação suicida, né? Não só no sentido de que quanto melhor a rede de apoio, quanto mais laços, quanto mais vínculos de qualidade nós temos, menor é a incidência, né? Uhum. Mas no momento em que se estabelece alguma sintomatologia, né, relacionada com o suicídio, que a pessoa possa ter recursos, né, de pessoas próximas, de instituições próximas, possibilidades de proteção. Uhum. Né? Isso não só filhos, família, uhum, né, mas amigos, uhum, grupos de apoio. A gente depois vai comentar um pouco sobre as intervenções, né, o quanto as políticas públicas também são importantes para isso, para que as pessoas se sintam acolhidas pelo sistema. Uhum. Né? Já que a gente vai entender o suicídio como um fenômeno também social, que a própria sociedade acolha de alguma forma esse sintoma. Né? Eu acho que esse espaço acadêmico, né, não só do colégio em si, mas da academia, da faculdade, né, das universidades também, nós enquanto professores, acho que temos essa responsabilidade também, né? Claro que é muito difícil, né? Muitas vezes você não está nem preparado. O professor de direito, direito civil, né, tem poucas conexões com essas questões psicológicas. Mas às vezes a gente consegue perceber que algo não vai algo bem tá na diferente. Vida da pessoa, né? A gente presta atenção, né? Como nas escolas para as crianças, né? Uhum. Às vezes o primeiro olhar que identifica que a criança não está bem é do professor, uhum. né? E aqui na faculdade também. A gente teve até uma questão bem interessante. Nós tivemos no início do semestre um workshop. A gente faz uma semana de workshop de diferentes temas, né, para os alunos da psicologia. Uhum. E nesse semestre nós fizemos pela primeira vez um workshop sobre a saúde mental do graduando. E foram os workshops mais lotados. Os mais procurados. Uhum. E a gente percebe que os alunos precisam muito falar sobre a sua própria saúde mental. É, o quanto eles estudam para cuidar de pessoas, uhum. né? Mas ao mesmo tempo não se sentem cuidados. Instrumentalizados para cuidar da própria vida. É um pouco que ou até cuidados, né? Porque também dentro de uma instituição de ensino, ainda que seja ensino superior, existe certamente papéis também a serem claro. Desempenhados, né? E o claro. Professor também é uma referência. E a gente né? tende a gente ouve muito falar, eu já ouvi muito falar sobre a questão da saúde mental de doutorandos, né? Uhum. Que muitas vezes são violentados Sim. no sentido de da violência como uma violência mesmo, é um estressor, né? De pessoas né? que são humilhados pelos seus professores uhum. orientadores e tal. E a gente percebe isso, e eu mesmo já tive colegas que passaram por isso, a gente percebe como essa questão é grave. Mas a gente tende a subestimar isso quando traz para a graduação, né, por entender que de repente, mas não é a mesma coisa, não é tão difícil, mas na verdade você tem os estressores ali, creio também. Tem os seus alunos, estressores, né? E eu também acho que tem uma coisa que eu percebo aqui na faculdade, que de alguma forma o ensino superior também se democratizou e também a gente também acabou tendo acesso a diferentes camadas sociais, com diferentes históricos de vida, uhum. né? E esses estressores precoces, que é o que a gente sabe que existe, tipo negligência, violência doméstica, abuso sexual, ou mesmo até a superproteção também é colocada uhum. como estressor, são grandes indicadores. 30% das crianças que viveram estressores precoces vão desenvolver transtorno mental, né? E o transtorno mental é uma janela para o suicídio, né? Quer dizer, uhum. os transtornos de humor, a depressão, a bipolaridade são grandes, são doenças que levam muito ao ato suicídio. Antes da gente passar a palavra para a professora Daiane, me ocorre também uma coisa, né? A gente tem essa questão dos estressores mas ao mesmo tempo a gente vive esse momento de muita de super felicidade, a gente comentava aqui antes, né? Será que nós também não estamos perdendo um pouco a capacidade de lidar com a frustração, quando, na verdade, lidar com a frustração, ou ficar chateado, ou ficar triste, ou, sei lá, ter que fazer algo que você não gosta, não é algo plenamente normal? A gente chegou a comentar isso no outro Acho que falamos, talks, né? Acho que foi sobre o corpo perfeito, pode dizer? Não, foi sobre a publicidade. A publicidade, infantil, é verdade. Né? É. Da hiperestimulação, né? O quanto as crianças e adolescentes hoje em dia, claro que a gente tem uma série de benefícios com relação à internet, às redes, enfim, mas o quanto a hiperestimulação ela não possibilita para a criança que ela tenha a vivência da frustração, né? Uhum. E tenha a vivência do tédio, né? Como o tédio é importante para a criança, como a frustração é importante. O pai saber, a pai, a mãe saberem dizer não, né? E um não qualificado, é não, uhum, né? Uhum. Não vai se tornar um não sim. Não vai ser um problema, né? Não vai se tornar um sim, ou você não vai precisar chegar a extremos de choro, de raiva, de ataques para ganhar um sim, uhum. né? Então, é importante que também se questione isso, né? Da tolerância à frustração e da importância do papel dos pais como também colocadores de regras, uhum, né? E uhum. colocadores de limites, porque as crianças precisam disso. Isso também é uma forma de afeto, né? Colocar limites, colocar as regras, saber até onde a criança pode ir, até onde é o limite dela, isso vai auxiliá-la a se autorregular emocionalmente. Sim, acionar uhum. controle quando for necessário. Uhum. Isso. Não sucumbir. Porque há pessoas que são mais tristes e mais felizes, né? Ou fingem ser mais ou menos, mas cada um tem a sua personalidade também, né? É, existe uma questão de temperamento. Temperamento, né? Então, isso. Os temperamentos são diferentes, mas existem alguns aspectos de personalidade que são, obviamente, relacionados ao contexto, né? Então, isso que a Fernanda estava trazendo também. Se na primeira infância, na infância, a criança tem experiências que possibilitem a ela saber o que fazer com a raiva, o que fazer com a tristeza, o que fazer com a alegria, né? E aí, isso, os educadores, os pais, são responsáveis por isso. Ela vai ter mais condições de se autorregular também quando passar por momentos mais difíceis. E vai desenvolver, né? Que eu acho que talvez isso se associe um pouco à tecnologia. Porque também, enquanto os filhos estão ocupados com a tecnologia, a gente também não consegue acessar o grau. O que aqueles joguinhos provocam? Qual é o grau de frustração? O que ele faz quando ele se frustra? Ele reinicia o jogo? Ele troca o jogo? Então, Joga o celular no chão? Então, na realidade, a gente pouco entende ou pouco tem acesso ao que está acontecendo com essa criança, né? E muitos deles, eu posso te garantir, que reiniciam o jogo, né? Porque eles têm dificuldade de... Enfim, de lidar com a frustração do próprio jogo, né? E a gente também, por outro lado, né? Tem autores também que falam que a gente vive numa era narcísica. Então, assim, nós também, para comprovar que somos bons pais... A gente também, né, de alguma forma, tem dificuldade de visualizar aquelas dificuldades que os filhos estão apresentando como se fosse um fracasso pessoal. Né? Então, eu não estou sendo uma boa mãe. Então, eu estou falhando em algum momento. E podemos estar falhando, porque também faz parte da maternidade, da parentalidade. Falhar, se atrapalhar, usar um recurso e ter que pensar em outro, né? Sim. Mas eu acho que também a gente contamina os filhos nessa coisa de que tem que estar sempre perfeito, tem que estar sempre tudo bem. O mundo não é perfeito, as relações não são perfeitas. Se eu não sei lidar, se eu não sei de pedir desculpa e dizer, filho, realmente me atrapalhei naquela hora... Eu não devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, tu, né? Como é que a gente vai querer que o próprio filho reconheça as suas fragilidades como um ato natural, né? E eu acho que também nós, como adultos, também estamos falhando nisso, né? Professora Daiane, nós... Não, passa. Nós estamos de duas psicólogas. Faz parte do ciclo, né? A gente está escutando vocês aqui. A professora Daiane, nós vimos alguns aspectos mais psicológicos, aqui são duas professoras da Faculdade de Psicologia que falaram, e a professora Daiane Cicolella, da Faculdade de Enfermagem, que atua já na parte posterior, né? Ou seja, atua trabalhando com pessoas que já passaram por uma situação de tentativa de suicídio, né? Como é que é essa dinâmica, assim? O que se encontra lá e o que você poderia trazer para nós aí com essa experiência? Com um aspecto positivo, é claro, né? No sentido de trazer também para aquele que está nos ouvindo um alento, eventualmente. É, acho que o importante é a gente conseguir pensar em desmistificar o tabu de conversar sobre. Então, isso independente de uma pós-tentativa ou de um risco, da gente conversar, né, e saber identificar. Então, como as colegas tinham conversado antes, na maioria das vezes as pessoas dão sinais, sejam eles diferentes. Alguns casos raros não vão dar sinais, mas a maioria vem apresentando sinais de que algo errado está acontecendo. Então, antes mesmo da gente ter esse processo posterior à tentativa, que muitas vezes a gente, a enfermagem, acaba atuando um pouco mais, é a gente conseguir atentar para esses fatores de risco, né? Elas mesmas já falaram. Então, assim, as características de desorganização, de doença mental, é um importante fator. A maioria das tentativas tem uma relação com alguém que tem uma doença mental. E seja essa doença, a gente fala em termos de, seja depressão, né, tensão de personalidade, abuso de substâncias, álcool, né? Então, a gente também tem que pensar sobre isso. E pensar também nas questões dos mitos e verdades. Né? Deixa eu lhe interromper. Me perdoe por fazer isso, mas você falou um negócio de abuso de substâncias. Eu acho que é importante destacar isso. Vocês notam com frequência a presença de uso de psicotrópicos, de maneira geral, nessas situações? Há uma boa relação que se possa ser percebida ou não tanto? O que vocês acham? 22,4%. É, tem associação com transtornos de Um quarto aí, dá pra dizer. É. Na realidade, os transtornos de humor é o que é o maior. Dos transtornos mentais, o transtorno de humor é o que tem maior incidência. Uhum, né? Uhum. E a esquizofrenia também, mas é que a esquizofrenia é um percentual bem mais baixo da população. Né? Uhum. Sim, então, imagino que sim. É. Mas sim, eu acho que isso que a Dani está falando também é bem importante sobre os mitos, que eu ia te dizer antes, a Bruna estava falando de rede. Às vezes a gente fala de uma rede mais ampla, mas os próprios serviços de saúde não acolhem muito, né? Uhum. O paciente... Que... Não estão preparados, sabe? Não, e por... isso tem sido feito um trabalho no Rio Grande do Sul, tem feito assim, por ser um estado... Todos os estados, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são os maiores indicadores, mas o Rio Grande do Sul... Eu até também, por ser funcionária pública, tenho participado, assim, de esforços grandes, né, do governo, no sentido de capacitar os profissionais da rede de saúde para poder romper com os mitos que a Daiane vai falar, que não, né, com esses mitos, assim, de acolher esses pacientes... Claro. Como um paciente que também precisa ser cuidado, né, que precisa receber um acolhimento, que precisa, enfim, ter uma intervenção, né, e não alguém que... de alguma forma é desqualificado por estar acometendo como se fosse uma bobagem. É. Bobagem, e aquelas coisas, assim. Se está tentando, não vai, é porque não faz. Sim. Se está avisando. Creio que são dos mitos, né? Exatamente. A maioria das pessoas pensa assim, quem quer mesmo vai lá e faz. Né? Não fica tentando, não fica... Isso quer chamar atenção, né? E, na verdade, às vezes, até... Não é que seja chamar atenção, mas às vezes, muitas vezes é um pedido de alguma coisa que a pessoa está te demonstrando e a gente não está observando que aquilo é um pedido de ajuda. Uhum. E às vezes a pessoa tenta e uma hora consegue, né? Uhum. Justamente. Então, assim, a gente também tem que prestar atenção em algumas questões. Por exemplo, o não falar sobre, né? Uma coisa que eu vejo muito, que eu vejo com os alunos. Ah, o que que eu faço quando algum usuário, algum paciente me apresenta, me fala sobre? O medo de falar, né? Então, a gente tem que conversar, a gente tem que perguntar, a gente tem que perguntar que tipo de ideia essa pessoa tá tendo, como é que essas pessoas estão pensando em ter essas ideias, né? Importante, a maioria das mulheres, as tentativas de suicídio delas são relacionadas à ingesta medicamentosa. Então, a gente acaba acompanhando muitos pacientes que fizeram ingesta de medicamentos e acabam fazendo uma internação posterior justamente por alguns fatores que a Fernanda citou antes, que é divórcio, a solidão, a saída dos filhos de casa. Então, não consegue muito bem lidar, às vezes, com essas situações e acabam pensando assim, eu sou um peso para meus filhos agora, eu tô desempregada, eu tô sozinha. E acabam tendo essas tentativas, né? Então, as mulheres, elas tentam bastante, os homens, eles conseguem com mais êxito, mas as mulheres, elas tentam bastante e elas têm três vezes mais que os homens de tentar novamente, né? E importante quando a gente estava falando, né, dos adolescentes também, a gente acaba pegando o posterior também das tentativas dos adolescentes, mas o adolescente, ele traz alguns sinais mais de autoagressão, né? Então, quando a gente teve o jogo da Baleia Azul, por exemplo, a gente acabou tendo muitos pacientes que antes mesmo, né, do jogo estar instalado mediaticamente, eu já tinha crianças internadas. Então, até foi uma surpresa, porque ninguém sabia o que era aquilo, por que tanto em massa, por que tantas pessoas estavam internando. E aí que a gente foi descobrir posterior, via mídia, que existia um jogo e que as crianças estavam fazendo essas brincadeiras. E até onde era uma brincadeira ou era verdade, a gente ainda até hoje não sabe. Não, e há também outro aspecto, né, que toca também no adolescente, que é o bullying, né, e o cyberbullying também, que passa a ocorrer por conta da internet. E mais recentemente, toda essa questão do revenge porn, né, que, né, dos namorados que tiram fotos íntimas das meninas, e depois, até onde eu sei, todos os casos que eu conheço são de namorados que fazem com namorados, nunca vi de mulheres fazendo isso com homens, né, o que mostra também um pouco de como gênero, a dominação, né, e de gênero também acaba sendo um problema, né. Mas há casos também de meninas que chegam até o suicídio por conta de não conseguir lidar com, claro que daí uma agressão. É um tipo de causa distinto, eu imagino, que é muito mais externo de alguém que praticamente te leva a algo, a fazer isso, que é um pouco diferente daquele que não consegue lidar com a sua frustração e acaba até dando outros sinais, né, mas... Apenas para citar essa possibilidade. É, tem uma relação bem importante, assim, alguns casos, sim, de meninas que, também pelo uso de substâncias, né, acabam tendo algumas condutas no momento auge, né, do uso da substância, se expondo. E aí, essa questão, né, dos meios de comunicação, da mídia, tudo muito, acabam sendo filmadas. E aquilo vai parar numa rede que a gente não tem mais controle. É, eu acho que voltamos de novo para o controle, né? É, e para a tecnologia, né? É, porque assim, a questão do... É senso comum a gente ouvir, mas bullying sempre teve, né? Quem não passou nunca por isso, enfim. E realmente, né? Mas antes ficava na escola, Exato, né? Mas antes a gente sabia quem tinha ouvido, o que tinha sido feito, quem tinha feito uma intervenção ou não. E hoje a gente não tem mais. A coisa toma uma proporção, né? Via ou rede pode social, tomar, né? Que tu não sabe quem viu, quem não viu, o que fez com aquilo, né? Qual foi o entendimento que teve. Então, eu acho que isso também gera uma ansiedade muito grande, né? No sujeito que, de alguma forma, sofre esse tipo de situação. Porque ele não sabe a proporção do dano que pode ter gerado a ele. Claro. E o pior também é você notar de um menino, de um rapaz, né? Que não tem o mínimo de consciência em perceber como aquilo pode ser prejudicial para a vida da moça, da mulher, né? A ponto de levar ela até o suicídio, né? A professora Daiane colocava antes também aqui algumas conversas, né, e algumas dinâmicas que ela tinha com seus pacientes, como eles são sugestionáveis, né, mas por que você fez aquilo? Não, mas a relação que tem com o grupo, conta um pouquinho para nós, assim. É, nas conversas que a gente acaba tendo, né, geralmente mais com adolescentes, assim, essa questão de jogos, de combinações em grupos, acabam muitas vezes alguns relatos de casos de adolescentes que acabam se encontrando para cometer lesões, autoagressão, e aí acabam fazendo até contratos de comportamento suicida. Muitos conseguem, né? Eu já trabalhei com casos de um grupo de 5 adolescentes, onde 2 conseguiram, né, cometer um suicídio, e os outros 3 estavam quase chegando aos fins, até que uma mãe descobriu uma mensagem e a gente conseguiu controlar a situação. Mas isso é importante, porque às vezes esses contratos de grupos também, porque como as colegas falaram, esse adolescente, ele ainda está numa fase ainda de experimentação, e ele ainda talvez não tenha maturidade de conseguir entender algumas coisas que estão acontecendo, seja socialmente, seja internamente, né, de como é. E isso gera muitas vezes frustrações que não são autocontroladas, né? E aí também vem muito da questão do quanto em casa a gente consegue conversar sobre isso. E não só acessos. Frustrações, né? Também acho que fazendo o gancho que a Bruna trouxe antes. O mundo contemporâneo, ele é muito diferente. Quer dizer, por que que a adolescência é tida como um período de alta ansiedade? Porque é um período de construção de identidade, onde tem que se fazer escolhas, né? Só que as escolhas de hoje, eu brinco com os meus amigos, se eu tiver que escolher entre 2 sapatos, eu vou experimentar 1 grau de ansiedade. Se eu tiver 300 sapatos, o meu grau de ansiedade vai ser muito maior. Eu acho que o Freud dizia isso, né? Quanto mais opções você tem, mais ansiedade você acaba tendo. E aí, assim, se a gente for pensar, eles podem ter múltiplas, assim, um número imenso de profissões, um número imenso de tipos de pessoas, tribos, né? Que eles se identificam hoje. Tem possibilidade das questões de identidade de gênero, que hoje tem uma abertura social muito maior para isso. Enfim, então, certamente eles experimentam mais ansiedade. O adolescente de hoje experimenta muito mais ansiedade do que nós experimentamos na nossa época, né? Eu contexto. Acho que sim, pegando pela minha experiência, aparentemente sim, né? As coisas pareciam ser mais simples, né? Eu lembro de um paciente meu que ele estava vivendo uma coisa assim de cuidado com as filhas, né? E ele disse assim, meu tempo era tão mais fácil. E eu sabia que eu tinha que chegar às 8 horas na casa da namorada, sair à meia-noite, só podia sentar naquele sofá, só podia pegar na mão. E era aquilo ali. Hoje eu tenho que pensar se eu posso deixar ir para a praia com o namorado, quanto tempo de namoro eu posso pedir. Sim. É tudo muito mais complexo. Como é que esse cara, se ele realmente, qual é o tipo de relação que eles estabelecem? Pessoal, nós temos um pequeno áudio aqui que o também professor, só que da área de tecnologia da informação, ele vai colocar aqui. que é voluntário do CVV, que vai explicar um pouquinho para nós o que, que é o CVV, e a partir daí a gente começa a falar um pouco aqui, talvez, sobre algumas questões de orientações e dicas para já ir se encaminhando para a parte final do nosso episódio. Então vamos ouvir o Vinícius Serafim. Olá, pessoal. Meu nome é Vinícius Serafim. Eu estou gravando essa participação aqui para o Sezuka Talks, né, o podcast que conta aí com a participação do meu amigo, meu colega Guilherme Goulart. E eu venho aqui falar um pouco sobre o CVV. A minha vinculação com o CVV hoje, eu sou voluntário da TI do CVV Nacional. Então, eu atuo como voluntário nessa área, nas questões afetas à segurança e infraestrutura mesmo. Eu, quase dois anos, iniciei como voluntário no CVV fazendo o que a gente chama de PSV, que é o Programa de Seleção de Voluntários, e depois, por umas três ou quatro vezes, eu conduzi o próprio programa de seleção de voluntários, né? Que é o curso, vamos dizer assim, que a gente forma os nossos voluntários. E fui plantonista por algum tempo, até que as minhas atividades profissionais e outras atividades também como voluntário em outras entidades me impediram, por questões de tempo, a continuar nesse trabalho de como plantonista, né? E na formação dos voluntários. Bom, o CVV, ele inicia em 62, e eu não vou me prender muito aqui a toda a história, então eu quero ser um pouco mais rápido. Ele inicia em 62, inspirado em outros trabalhos, como, por exemplo, os samaritanos, né, na Inglaterra. E o objetivo é oferecer, ou seja, colocar uma pessoa à disposição de escutar, de ouvir outra pessoa. Inclusive, isso está escrito no próprio manual, né, do voluntário. Então, basicamente, o que a gente procura fazer é oferecer um serviço de escuta. É escuta apenas, não é um serviço de aconselhamento. A pessoa não é, vamos dizer assim, quando ela começa a expor o seu problema, as suas questões, ela é conduzida a se expressar, a falar dos seus sentimentos, falar do que está lhe incomodando naquele momento, sem nenhum tipo de juízo de valor, julgamento ou, como eu disse antes, aconselhamento, né? Isso é um tanto difícil para ser feito, e por isso muitos voluntários se impressionam, porque elas não podem ficar perguntando, elas não podem ficar falando as coisas que normalmente a gente fala no dia a dia, né, numa conversa aí entre amigos. A gente tem que efetivamente se colocar à disposição de escutar, sem emitir opinião. Uma característica marcante do atendimento que é realizado pelo CVV, além do fato de ser anônimo e gratuito no país inteiro, mesmo de celular, é o fato de que não importa qual seja o problema que a pessoa tem, ela será escutada. Qualquer problema, qualquer situação, vai ser acolhida por quem está fazendo atendimento do CVV. Então, desde a coisa mais, em tese, mais simples, porque a gente não pode medir o sofrimento do outro, como, por exemplo, alguém que perde um bicho de estimação e por causa disso entra num sofrimento, sofre, né? Não importa o quanto sofre, não importa qual o tamanho desse sofrimento, essa pessoa pode ligar para o CVV e conversar com um dos voluntários sobre isso. Até casos, vamos dizer assim, ditos mais extremos, né, que podem envolver mesmo a ideação suicida ou mesmo a pessoa que tomou a decisão de cometer suicídio e liga para o CVV, né. Essa pessoa também será acolhida, né. A gente respeita a vontade do indivíduo, mas no momento que ela liga para lá, o que a gente procura fazer é conversar com ela, mesmo que ela esteja decidida. Então, se a pessoa decidida em tese, se ela liga, mesmo se dizendo decidida, a gente se coloca à disposição de, ok, você decidiu, né? Eu respeito a tua decisão, mas agora a gente está aqui conversando, vamos, né? Eu quero lhe ouvir. Se você ligou, você quer conversar comigo e eu estou aqui para conversar com você. É importante que se diga também que o serviço prestado pelo CVV, ele não substitui qualquer tipo de tratamento que a pessoa tenha necessidade ou que ela deva procurar. Tampouco a gente fica recomendando, a gente fica dizendo no atendimento faça isso ou faça aquilo, mas é importante se dizer que o CVV não tem essa característica, até porque as pessoas que fazem, os voluntários que fazem o atendimento, não são profissionais da área. Tá? É qualquer pessoa que se submeta à realização do programa de seleção de voluntários e, ao final, sinta-se apta e seja considerada apta a fazer o atendimento como plantonista. Hoje, no Brasil, são cerca de 2.580 voluntários. No entanto, há também, ou seja, mesmo a pessoa que não se sinta apta a fazer o atendimento, o plantão, como a gente chama, ela pode atuar como voluntária em tantas outras áreas, vamos dizer assim, nos postos que a gente tem espalhado pelo Brasil, hoje pouco mais de 90 postos, e ela pode atuar fazendo toda a parte administrativa, ela pode, a parte de divulgação, as promoções que o posto tem que fazer para se manter, esse tipo de coisa. Bom, por fim, eu gostaria de chamar a atenção por o fato de que no ano passado nós tivemos aí 745 mil ligações e no posto que eu era vinculado aqui em 3 de Maio, onde eu moro, né, que é um posto que tem poucos voluntários, só esse posto atendeu, né, claro, de todo o Brasil, atendeu naquele ano, no ano passado, um pouco mais de 7 mil ligações. Então existe uma procura muito grande, a gente está aumentando o número de postos e isso nos chama muita atenção para o fato de que as pessoas não têm quem as escute. Porque se aumenta a demanda para um serviço de escuta como o CVV, é porque as pessoas estão sentindo uma falta cada vez maior de quem as escute no seu dia a dia, né? Dentro de casa, no trabalho, entre os amigos, etc. E aí, acho que vocês vão discutir várias dessas questões que provocam o isolamento, esse afastamento aí nesse episódio aí do Sezuka Talks. Então, eu agradeço em nome do CVV, como um voluntário da TI do CVV, eu agradeço o espaço e é sempre bom frisar, né, sempre que possível chamar atenção para o número do CVV, que é 188, 24 horas disponível, todos os dias da semana, gratuito, não importa se telefone fixo, celular, orelhão, ele está à disposição. Aí lá, no outro lado da linha, tem uma pessoa disponível para escutar você e pronta para acolher você no sentido de lhe ouvir. Tá ok? Um abração para todos. E aí, professoras, quem é que começa agora? É interessante, né? Porque trouxe justamente essa questão que nós estávamos falando do isolamento, né? Da individualização dos fenômenos, né? Do quanto as pessoas, por mais estímulos que nós tenhamos hoje em dia, parece que os vínculos, de fato, eles se distanciam, né? Ou até mesmo se as pessoas têm uma rede, mas não confiam a essa rede informações sobre a sua própria... Isso parece que se fecha mais. A sua intimidade, sobre os seus anseios mais íntimos, né? Uhum. Porque talvez também não perceba nesse... Tem um dado, isso aqui que eu tô com uma cartilha que a Associação de Psiquiatria, uhum, Brasileira de Psiquiatria desenvolveu para outros profissionais da saúde poderem se atentar a isso, né? Ela pode ser acessada? Pode. O nome é Suicídio Informando para Prevenir. Ah, de repente a gente coloca o link depois no site ali para o pessoal, se quiser ler. E justamente porque fala assim que de cada... os pacientes que tentaram suicídio, pelo menos 80% tiveram com o médico no último semestre. Olha 80%, só. Né? E 50% no último mês, com uma queixa somática, né? Mas justamente por esse médico não ter tido essa capacidade de perceber e de investigar de mais a fundo, né, nessa entrevista, de fazer um diagnóstico talvez mais apurado, essa oportunidade talvez de impedir Sim, essa tentativa se perdeu. Uhum. Exato. Ou até pelo tempo, né? Porque a gente sabe que também as procuras, né? A procura pelos atendimentos públicos, por exemplo, né? Ela é muito alta e não temos o repasse financeiro adequado para a área da saúde. Sim. Então, muitos médicos, profissionais da saúde, não têm o tempo adequado também, necessário. Sim, a qualidade, a prioridade acaba sendo a saúde física, mas, né, aparente Sim. ali, a saúde mental vai para o último, vai, né, a ponto de, às vezes, nós irmos levarmos os nossos animais no médico e perceber que, né, que o veterinário trata melhor animal do que, eventualmente, o último médico que você. É. E é verdade isso, não e é? E também, historicamente, a doença mental sempre foi estigmatizada. Ah, né? Além, a mais disso. É, né? tem uma questão da falta do cuidado, mas também tem uma questão do estigma também, né? Quem lida com paciente, assim, em espaços, em serviços de transtorno mental, chega até... É uma coisa muito triste, mas assim, a pessoa, se ela se transformou num paciente de saúde mental, ela deixa de ser de qualquer outra coisa. O endócrino vai olhar para ele e dizer, mas tu vai para a saúde mental. Sim, né? Sim. O clínico vai dizer assim, parece que ele não vai poder ter outros sofrimentos que não, né? A questão da saúde mental. Isso até é o que leva, muitas vezes, a pessoa a não falar sobre. Justamente por esse estigma, vergonha, por essa vergonha, e às vezes até das tuas próprias relações, do teu contexto de família, tu falar sobre... A ideia de fracasso, né? Exatamente, a ideia de fracasso, de não conseguir lidar com seus próprios sentimentos, né? De ser uma alternativa, digamos, uma alternativa covarde. E aí a pessoa se fecha e não conversa. Então, muitas vezes, conversar com alguém desconhecido acaba sendo, né, um mecanismo que se utiliza para conseguir depositar no outro tudo aquilo que a gente gostaria de estar externando, mas a gente não está conseguindo falar. É um pouco o que acontece com os alcoólicos anônimos, né? Ou com um alcoólatra de maneira geral, que também tem vergonha, que não consegue falar, que tenta esconder, né? E a dinâmica do AA também funciona muito bem, até onde sei, né? Professoras, a gente já está com 42 minutos aqui. Quem sabe a gente já vai se encaminhando para o fim e vocês, se quiserem, podem, né, arrematar a fala de vocês e também, eventualmente, dar, se tiverem preparado, né, alguma orientação, alguma dica, alguma palavra em relação até, eventualmente, para aquele que esteja escutando e que talvez não esteja tão bem assim. Já que é o mês do setembro, amarelo. Né, amarelo, a gente... O tema é pesado, em geral aqui os nossos temas, eles são um pouco mais para cima, mas o tema é necessário, é importante a gente falar sobre isso, né, e como o podcast, ele pode ser ouvido a qualquer momento, qualquer, né, eventualmente outras pessoas podem chegar esse áudio aqui, pode ser útil também para outras pessoas. Vamos começar por essa ordem, pode ser assim? Pode ser, então. Eu acho que uma coisa importante também a gente dizer, que a gente estava falando anteriormente sobre a questão da tristeza se conectar, né? Pensar sobre morrer, pensar, ai, meu Deus, quero abrir mão dessa vida, tá tudo errado. Em algum momento isso pertence à nossa essência humana também, né? Não quer dizer que... Um instinto, né? Isso, não quer dizer, não, porque eventualmente essas pessoas que pensam pela primeira vez, nossa, então tem alguma coisa errada comigo, né? Porque na realidade, para cada 17 pessoas que têm o pensamento de morrer, uma só vai ter que fazer a tentativa de suicídio, né? Então, acho que quando a gente se abre, então, para a conversa, que nem a Dani falou, a gente começa a ter mais acesso também à gravidade desse pensamento, né? Uma das coisas que é muito importante a gente investigar é se quando pensa, se tem plano. Ah, tá, tu já pensou, como é que é isso? Como é que essa ideia vem ao teu pensamento? Tu tem algum plano já elaborado na tua cabeça? Isso vai nos oferecer... o dado a respeito da gravidade e que tipo de intervenção a gente tem que fazer. Né? Se tem que encaminhar para um profissional da área de saúde mental, se um grupo de apoio, um grupo entre jovens pode dar uma segurada nisso, se tem que, se um médico de família, enfim, pode dar conta disso, né? Se já tem uma organização de pensamento, algo mais elaborado, se já tem marcas, se tem histórico de transtorno mental, na família, ou no caso de adolescente, às vezes não está aparecendo, mas tem na família, né? Tem indicadores de ser uma criança que já teve problemas. Aí tem que ter um pouco mais de cuidado, encaminhar para um serviço especializado, né? Mas se tem essa preservação, se não tem histórico de doença mental, se é um momento de tristeza que esse adolescente porventura venha trazendo, essa criança, porque isso também está sendo visto agora nas crianças em idade mais precoce, né? Bom, talvez um acolhimento, um espaço de conversa com a família, um reajustamento de conduta dentro desse lar, né? Um espaço de compartilhamento entre outros. A pré-adolescência é um período, aquela fase da puberdade, um período 12, muito difícil dessa transição, né? Geralmente é o que tem aparecido com os maiores indicadores, assim, no sentido de ter aumentado muito, né? Dos 9 aos 12 anos, assim, chama muita atenção. Então, aí criar esses outros apoios que a Bruna trouxe, né? A gente tem uma precariedade muito grande de grupos que, às vezes, numa associação de bairro, né? Ou na própria escola, né? Com orientadora educacional, lá com uma professora que possa se voluntariar, com os próprios pais que, às vezes, né? Se sentem mais dispostos a isso. Na igreja, qualquer espaço coletivo que de fato acolha, né, e que possa ajudar a orientar e dar algum... Porque o que a gente estava falando antes, acho que também é a dificuldade dessas que a gente vê das crianças e dos adolescentes oferecer significado para o que eles têm. Uhum. Né? E à medida que eles entendem o significado, aí então... desenvolver algum tipo de recurso para lidar com aquilo. E até outras coisas, até a própria arte, né? Acaba sendo uma porta, muitas vezes, para você lidar com a música, né? Isso. Que era uma coisa que a gente fazia... Para lidar com as emoções. Você tinha a música, você tem a literatura, você tem a poesia, você tem tanta... tanta o esporte, por que não, né? Sim. Eu acho que, assim, além de tudo que a Fernanda trouxe... Eu fiquei me lembrando de algumas situações, né? Eu tive algumas situações de alunos que estavam vivenciando isso nos últimos semestres aí, né? Estavam vivenciando isso ou com alguém muito próximo da sua família ou eles mesmos estavam com o pensamento e até a ideação, né? E aí a dica, a orientação é no sentido de pensar que talvez... nenhuma outra pessoa esteja tendo aquela informação que você está tendo naquele momento, né? Talvez não sejam os pais que vão ficar sabendo, talvez não seja o professor, talvez seja um amigo, um vizinho, né? A pessoa vai buscar aquela outra que ele se sentir mais à vontade. Né? E aí essas situações que eu fiquei lembrando... dos alunos que me procuraram para conversar, né? E como é importante que no momento que você é procurado para conversar, que você disponha de tempo para isso, né? Então, assim, a correria do dia a dia, né? Os tempos modernos aí, pega todo mundo, né? Essa correria do dia a dia. Mas é importante que tu pense que talvez seja aquele momento ali que vai fazer a diferença para aquela pessoa. Então, disponha de tempo para conversar, para esclarecer para o outro, né? Para esclarecer, para ser um ombro, né? Para ser alguém para ouvir que seja, né? Alguma situação, alguma questão. Não se preocupe em encaminhar diretamente, mas claro que a gente pode pensar numa rede, mas de primeiro momento pensar que você pode ser essa ponte, né? Essa conexão com um questionar sobre, né? Então, eu estava com uma certeza e agora, conversando com essa pessoa, eu não tenho mais tanta certeza, né? Então, só isso já pode fazer uma virada para que a pessoa se sinta acolhida, se sinta que tem algum olhar, né? Por exemplo... corresponsável, né? Eu tive essa semana uma situação com uma aluna que eu percebi... ao longo da aula, que ela não estava bem, ela estava agitada, tinha um trabalho em grupo, ela quis fazer sozinha, e aí eu perguntei, tu tá com dificuldade no conteúdo? Ela disse, não é isso, né? E aí a pessoa vai dando indícios, e no final da aula, ela veio anotar algumas coisas do trabalho e tal, e eu tive a preocupação de... dizer, olha, eu sei que não tá legal, tem alguma coisa acontecendo, mas eu quero me colocar à tua disposição. Se tu quiser conversar, né, te abrir e tal. e eu vi que aquilo foi importante, né? Então, são esses mínimos movimentos de olhar para o outro, de ter a empatia necessária para se colocar no lugar da pessoa que pode estar com sofrimento, né? Então, sabe que a gente costuma se falar muito o Gilles Lipovetsky, que é um sociólogo francês, ele fala na Sociedade da Decepção, e ele fala também sobre o hiperindividualismo, né? E o que a professora Bruna coloca, na verdade, é um chamado contra o individualismo, né? Um chamado a favor da solidariedade, né? Dos valores solidários. E hoje a gente vê, né, no debate político, tal, que a gente vê hoje no país, né? Você vê muitas vezes um afastamento dos valores solidários, né? Você vê um acirramento no sentido de que o outro, ele deve ser, né, pensa diferente, ele deve ser extinto da face da Terra. Sim, quando, na verdade, competitividade, sem... Quando vê, não é o que não quero dizer que o que você falou é simples, mas na verdade a solução está numa coisa mais simples, próxima, que é solidariedade, né? Está mais fácil próxima do que parece. Né? Professora Daiane. Bom, acho que dando sequência, né? Eu acho que é importante, né, se colocar no lugar do outro, né? Então, dedicar esse tempo, né, como já foi mencionado. Ouvir atentamente, né? Não julgar o que a pessoa está te colocando, os planos, né? Acolher com empatia, eu acho que tudo isso tem uma diferença bem significativa. Uhum. E importante, sim, é a questão de identificar quais são as possibilidades de que possa acontecer. E importante que a gente fala também é de não fazer combinações de que aquilo que eu estou, que tu está me contando, eu não vou poder levar adiante. Porque uma coisa é sigilo do que tu estás me dizendo, e outra coisa é que se essa pessoa está em risco, eu não posso fazer uma combinação de que eu não vou contar isso para ninguém. Uhum. Porque às vezes eu não tenho esse tempo. Uhum. Então, assim, o sigilo da informação é o sigilo daquilo que a pessoa está me contando, como ela está se sentindo, o que ela está fazendo. Mas se eu estou identificando alguns sinais e alguns riscos, eu não posso... Algumas coisas precisam ser quebradas, porque em alguns segundos eu posso perder uma vida. Uhum. Então, a gente também tem que ter um pouco de cuidado nisso, né? Uhum. Eu acho que isso talvez seja mais difícil. Por que as pessoas costumam se afastar um pouco dessa temática? É saber até onde elas podem ir ou não. E o que elas podem dizer e o que elas não podem dizer. E será que o que eu falei pode ter levado ou não, ou ter associado alguma ideia. Então, assim, importante é ouvir. É como o pessoal do CVV também, né, acabou comentando, é se dedicar para escutar. Uhum. Isso vai fazer toda a diferença. Às vezes, aquela ideia que a pessoa estava fazendo, só escuta já saiu. A gente fala muito que é como se fosse um impulso, né, do cigarro, né? Então, aquela vontade de fumar um cigarro, os cinco minutos, eu vou lá, às vezes eu só conversei com a pessoa, aquele impulso já deu uma baixada, e talvez a pessoa... Ganhar não tempo, consuma, né, para o impulso ir embora. Então, acho que fica essa, né, dica. E divulgar, né, o número, né, do CVV, isso para que as mais pessoas possam ter acesso, né, 188. E que eles estão 24 horas disponíveis, e a gente tem que falar mais sobre isso, que é justamente para que não continue sendo um tabu e um estigma social. Acho que no final das contas não faz mal a gente cuidar uns dos outros, né? Eu acho que também, enquanto dispositivo, talvez seja importante dizer, eu não sei o quanto que as pessoas têm consciência disso, que hoje a gente, em termos de estrutura de saúde mental, a gente tem o CAPS, né? Uhum. E o CAPS tem a busca espontânea, né? Então, assim, se as pessoas... tiverem nesse sofrimento intenso e tiverem com alguma ideação, alguma intenção de acometer contra a própria vida, que procurem, né? Que elas tenham busquem espontaneamente até um serviço especializado, porque hoje já existe essa possibilidade deles serem acolhidos sem necessariamente passar por um médico clínico, porque antes era assim, né? Antes tinha que ser visto por um clínico para depois ser encaminhado para um... Para a especialidade, hoje não é mais. Uhum. E isso é bem pertinho aqui, da faculdade. Da faculdade é bem pertinho. É. E isso às vezes é desconhecido da população. A população não sabe, né, que hoje a saúde mental, a gente busca dispositivos de deixar mais acessível, né? O próprio médico de saúde da família também já tem acompanhamento de um psiquiatra para poder acompanhar os casos, né? Então, estamos tentando, né, nos cercar de recursos para dar conta, porque isso é muito grave, né? Uhum, claro. É, mas é por isso que estamos aqui, esperamos ter contribuído, tem, né? Tem protocolos agora, atenção básica também, isso, né, de capacitação de todos os profissionais que atuam, para que eles também identifiquem nos seus usuários do território sinais de que alguém está com alguma, né, demanda necessária, alguma coisa, e faça esse caminho, né, direcionado ao CAP, se for necessário. Isso, os agentes comunitários de saúde, né? Eu comentava com a Bruna esses dias que eu participei desse treinamento, o deste ano, né, em questão do suicídio, e foi muito interessante, porque nós já, a sensação que eu tenho é que já avançamos no sentido, pelo menos o treinamento foi nessa lógica, porque sempre ficamos no que estamos hoje conversando aqui, pois né, no sentido de capacitar as pessoas, de fazer a escuta. Nesse ano, veio um psiquiatra que trabalha no hospital em Londres com uma proposta muito de prevenção e promoção, dizendo como é que eles realizam o trabalho lá. E lá, o que eles falam, justamente por ter esse enviesamento do transtorno mental e o suicídio e tal, eles fazem... Quando o paciente chega com o transtorno mental ao serviço público, eles já separam quem é pai. Quem é pai, quem é mãe, quem exerce parentalidade. E eles têm um treinamento paralelo ao atendimento de saúde mental, oferecendo ferramentas para que esses pais sejam pais mais competentes, que não gerem estressores precoce e não desenvolva doença mental nas futuras gerações. Olha só. Quem sabe a gente consiga fazer algo no futuro, né? Esperamos que próximo, né? É. Professoras, que bom que tivemos a oportunidade de contar com vocês três aqui hoje, falando sobre o Setembro Amarelo. Então, contamos aqui com a presença das professoras Bruna Seibel, do curso de Psicologia, Fernanda Hartmann, do curso de Psicologia, e a professora Daiane Cicolella, do curso de Enfermagem. Nós agradecemos demais a presença de vocês. Vocês já ficam convidadas para outras oportunidades, né? Já tem duas que retornaram aqui, a professora Fernanda, esperamos que retorne mais vezes, assim como vocês duas. E nos encontramos agora, então, no episódio número 10 do podcast Sezuka Talks. Até lá!